cruzamento 24, quando nós fizemos o cruzamento 24. Pronto, para a descida, a chegada é a Mari. Juliette Tango Zulu, presente, propõe mudança, prosseguindo os corredores. Centro modificado, regra de voo 2027, Juliette Tango Zulu, desceu no 1500 pés, estado no 014, via corredores Caixa Pregos, Veracruz, Porto Parito e para ingresso no Interlagos. Juliette Tango Zulu. Salvador Fábio 5996, Alfa 2 Tiago, tem embaixado travado. Bico checado, Fábio 5996, vento de 1,50 graus, 079, pouso autorizado, pista no zero. Fábio 5996, livre pouso. 40 bordas, 4 horas e 30, autonomia alterna, Garion. 35, bom voo. 1-1-9-3-5, tá 3567, muito obrigado, boa noite. Boa noite, mando mim. Tchau, graças. Salvador, buenas noches, tá 3567, cruza 1000 para 360, saída Golefito. Tá 3567, contato radar na decolagem, saída Gole, transição Ofito, suba ao nível 360. Livre para 360, tá 3567, escolhe o fita. 7 para tráfego. No gate 06, tráfego da companhia irá ingressar no gate 02, ok? Sim. Tá 3190, agilize tráfego, gate é o 02, ok? Para 02, boa noite, 3190. Solo web 6720. Prossiga 6720. Seria a nossa autorização? Autorizado Galeão, nível 280, peso Luma 4, saída da El, transição Blaze, decolada da pista no zero, após decolagem, curva direita. O transponder é o 5133, controle 19-35, torre 19-6. 20, ciente 280, autorizado, uniformes Luma 4, decolada 10, direita, primeira da El, Blaze, 5133, aciona 19-35, a saída 18-6, torre. Cotejamento correto, 6720, reporte para táxi. Reportará, pronto, para iniciar. Na 8002, após a passagem do tráfego da companhia, ingressando a Juliette, autorizado gate Z11. Ciente, visual com tráfego após ingresso a gate 11. 7-3, boa. 5-7, mantendo saída, guarda e coordenação. Mantiene salida, da 3567. Check, 3-5-4-1-5. Roger, standing by. Cinco nove no meio, solo aos 30, autorizado esquerda, parte militar, estacionar a frequência livre. Cinco nove no meio. Frequência 1-2-4-5-5, alternando 1-2-6-5-5. 2.0 da 1-0 está pronto. 3175 autorizado, linha decolar, pistão 0, vento 1-50 graus, meia dúzia nós. Em decola 1-0, da 3175. Cliente da informação WISP, autorização Recife, nível 390. Aguarde coordenação, por gentileza. Guardando. Salvador, Cabo 5916, estou na recepção. Tente, frequência livre. Typhoon 5 clear to take off, or take to push back and start up and report for taxi. Clear to start push and carry back to taxi, 5489. Correction, 5415. 2567, Sami Centro, Recife, 288, Alterra, 264. 288, 264, obrigado, 3567. Sex Ray, 10. 601, agora com a torre, 1186. 1862, 601, espera daqui a pouco aí, obrigado. Autorizado 390, aerovia Peruísque 58, decola 10, curva esquerda, subida Pulca, transição Aracaju, código 5132, frequência do controle em 1 no 9 decimal 35, torre operando em 1 no 8 decimal 6. Recife, nível 390, Perisco 58, decola da 10, curva esquerda, na Pulca, transição Aracaju. 5132, transponder, 1935, controle, 286, gol, 1856. 1856, acontecimento correto, portão 09, chamando para o pushback, acionamento. Chamará, 56. Centro, Daniel. 3175, contato no radar, na decolagem, na saída da El, transição de Nesto, bom nível 380. 380, tem 3175, saída da El. Então 3577, produzido, porém recebido ao 340. 10 está livre, 1601. Daelda presente. Dael. Ground trip 5415, request taxi clearance, 6-9 on board, 4 hours and 30 minutes, alternating Portugal. 415, approve taxi and Juliet and Alpha, road short 1-0, contact tower 118.6, finish 1014. Roger, approved via Juliet, Alpha holding point, runway 10, you call tower 118.6. Thank you, sir. Have a nice... Have a nice job, you tip 5414. Good afternoon. 601 no seu solo, aos 37, livre à direita, 1219 só. Direita 219, 601. Or good night, 335-48 minor, holding point, runway 10, ready. Roger, 35415. You are clear to line up and take off runway 10. The wind is 150 degrees, 6 knots. Clear, line up and take off, 35415. Okay, now you're cleared for takeoff. The wind is 150 degrees, 5 knots, 5415. Affirmative, now cleared for takeoff, 5415. Voo no 601, boa noite, livrando a Golf, tá na sua escuta. Vive táxi, portão 06. 06, 601. Acionamento no ONU 6720. Autorizado, chamo pronto pro táxi. Departure control, 35415. 35415, radar contact, climb level 120 on Corral Departure. On Corral Departure, climb to flight level 120, 35415. Autorizado, chama pronto de táxi. Camarão 56. Para o táxi objeto 6720, 154 a bordo, 3 horas e 20 minutos de autonomia. Alterna com 20. Belo Horizonte. 5-4, Confins e Belo Horizonte, autonomia? 3 horas e 20, ciente. Autorizado, táxi, ponto de espera no zero. Ele táxi, ponto de espera no 067. Torre, boa noite, objeto 6720, você é um ponto de espera da 1-0-1. 6720 está autorizado, alinhado e decolar, vento de 1,70 graus, meia dúzia nós. E alinhamento e decolagem para o 6720. Gol 1856 para o táxi. POB 157, autonomia 3 horas 10 minutos, alterna Salvador. Autorizado, táxi, ponto de espera no zero. Gol no 856. Ponto de espera da 1-0, 1856. Gol no 601, mantém a posição antes da Juliette, de passagem ao Boeing da companhia, após livre ingresso, portão 06. Mantém antes da Juliette, da passagem ao gol, depois 06, 06-01. O gol no 764, boa noite. É o gol no 764, boa noite. Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, repórter rotatório visual. Juliette Tango Zulu. Confirme o código transponder. Negócio de voo 090, chame para a DCMS, alternando controle Salvador, 7935. Salvador, Web 6720, muito boa noite. Na Dael 2000, curvando direito. 6720, boa noite, contato radar na decolagem, saída da El, transição Blast, fubão nível 280. Da El, Blast 280, sem restrições, web 6720. Gol 1764, autorizado Brasília, nível 360, peso Lula 17. Decola da 10, curva direita, saída gole, transição Fito. Controle 1-9.35, transponda 5145, torre 1-8.6. Correction 350, 19.35, controle, transponder 5145, torre 18.6, 1764. Correto, chamo pronto para acionamento. Assim o faremos, graças. Morando na vista, o Iapapatango, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, torre 1186. Juliette Tango Zulu. Torre de Papatango, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, cheque o trem final no 7. Juliette Tango Zulu. Sete, baixar de travado, Juliette Tango Zulu. E Tango Zulu, livre pouso no 7, vento 1,60 graus, meio dos anéis. Juliette Tango Zulu. Colos 49, controle de alarme 35. 0935, 856. Rodovia 02, Japonês Mari, desce com a nível 60. 80 pés na Puca, Aracaju. Contato radar na decolagem com 856 na saída Puca, no nível 390. Para o 390, 856. LJS 6720, Summit Centro, Recife, 1288, 1264. 288, 264, obrigado, abraço. Prossigam. Prossiga, quem chamou? Papapá, Charlie Tango Alfa, prossiga. Autorização 430 do Santo Tomão. Quanto a guarda corre? Qual local de estacionamento? Local de estacionamento? Ford Escola Cadente, Centro Level 050 on Mario Arrival. Level 0050, down 3894, request compliance direct to Happy. Cleared. Just flight Happy, down 3894. Salvador, Gol 1764, posição 5 para puxa acionamento. Gol 1764, autorizado. Portão 05, chame pronto para o táxi. Autorizado no 05, chamará para o táxi, Gol 1764. Alfa Tango Tango, boa noite, sessão e identificação, somos para descida, chegada a mão. O Alfa Tango Tango, proponha bater a prova da VAE e propor o sinal do 7. Na prova do VOR, Alfa Tango Tango, reporte para descida e para modificação da regra de voo. Pronto para descida e modificação, Alfa Tango Tango. Desça ao nível 040, Alfa Tango Tango. Descer para o 040, Alfa Tango Tango. Espacial Charlie, tráfego 1:30, no rumo nordeste, continue nível 370, o braço 732. 8-5-6, estamos centro 8-5, na 2-6-8-5, no 2-5-4-5. 2-6-8-5, 2-5-4-5, vai chamar 8-5-6. BP 5415, 1-2 miles to Corral. Radio service to terminate, call now, yield control, on frequency 1-2-0-1. Control 1-2-0, thank you, have a nice evening.